pensando uma maneira de acabar com essa paz insuportável. Aqui temos vivido, aí eu fico mudo. Eu sei, eu não me iludo, mas um dia ainda me mudo pro país oriental. Povo amarelinho, só como com dois pauzinhos. Tem um zóio puxadinho, mas são valente pra cachorro. Aí o Kung Fu, que o mestre Fu Manchu. Arroz colorido, camarões empanado. E salve o broto do bambu. Perguntei ao Kung Fu quem vence um flacu. Pode arroz ou urubu. E depois disse invocado: estou cansado do cinema, vou morar em Ipanema. Pois tive uns contatos dos tais imediatos com uma nega de Bangu. Fiquei invocado, aquele gafanhoto, careca da garota. E me mandei daquelas bandas, das bandas do Oriente. Aceita meu parente. Larguei o Ping Pong e eu vesti o meu sarong. Um mês com King Kong na África. Meu amigo Júlio, eu disse Júlio, tá do fé. Dando a volta ao mundo, 78 dias, 79 dias. No 80 eu quero tá no Rio. Voei, voei pro Havaí. Conheci uma baiana que se chamava Ana. E de Guacata era uma onda, parecia genifonda. Tinha algo da Joconda, sorria enigmática, sabia matemática. Nove fora nada, absurdo. Quero tá, quero tá.